André Cedeiros. Daquele jeito. O Mural de Ibi Coala. É todo pra tocar no paredão. Ó, calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Ai, isso é bondinho do gato preto. Conheci uma novinha que logo gamou na minha. Pediu para mim dar uma sentada. Parei, calma aí, menina, já que tá estressadinha, vem me dar um sentadão de graça. Conheci um, essa aqui é a cara de menino batidão, viu? E me deu pra me dar uma sentada. Parei, calma aí, menina, já que tá estressadinha, vem me dar um sentadão de graça. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada de graça. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Bora, meu parceiro Daniel, DS Trader, o Moral do Rio Grande do Norte, viu? Daquele jeito. Tamo junto, é nóis. Alô, JV, a saideria, o Moral de Queimadas. Danilo DL Story, JV Barbitur. Eu conheci uma novinha que logo gamou na minha. Pediu para mim dar uma sentada. Falei, calma aí, novinha, já que tá estressadinha, vem me dar. Alô, RD7 CDs, só de forma aqui, papai. Conheci uma novinha que logo gamou na minha. Pediu para mim dar uma sentada. E falei, calma aí, novinha, já que tá estressadinha, vem me dar um sentadão. Eduardo, Eduardo. Dá uma sentada de graça, dá uma equipe, os desobedientes. De graça, safada. Se Juninho, a adesivagem. Gel, tamo nada, junto. Dá uma sentada. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Alô, Paredinha, Júlio Mosso, tamo junto. Daquele jeito, 9387-7077, 98124-6378. Liga pros caras, Sensação Produções. Alô, Global, Porta de Esportiva. Tamo junto e misturado.